Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Programa Expresso, sempre trazendo aí grandes convidados, convidados ilustres pra gente conversar, pra gente contar um pouco de história, pra gente poder bater um pouco, um papo, sempre muito legal, sempre muito bacana, e o principal, sempre aprender, né? E hoje é dia da gente aprender sobre uma grande instituição que a gente tem aqui em Guaranésia, que se chama Corporação Musical Santa Bárbara, né? É a famosa bandinha de Guaranésia. Eu não sei se eles gostam que a gente chame assim de bandinha de Guaranésia, mas em qualquer cidade aqui da região que a gente vá, e eu tenho contato com vários secretários, né? Por causa aqui do programa, a gente acaba tendo contato com as prefeituras de todas as cidades, e o que a gente escuta de elogios, a bandinha de Guaranésia, é uma coisa incrível. Eu convidei aqui meu amigo Toninho, grande Toninho, que tá sempre ouvindo o programa, hoje tá aqui para bater um papo comigo, Toninho Pincel de Ouro, pra gente conversar sobre a Corporação Musical Santa Bárbara. Toninho, seja muitíssimo bem-vindo ao programa Expresso mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para todos os ouvintes, e eu quero primeiro desejar dar os parabéns para a Guaranésia, que está comemorando 117 anos. 117 anos. E que coisa interessante, né, Toninho? A Corporação Musical faz aniversário justamente na véspera do aniversário de Guaranésia. É. Teve alguma coisa a ver o aniversário de Guaranésia com o nascimento da corporação? Não. Tinha marcado para o dia 15 de setembro, né? Que é até dia de Nossa Senhora das Dores. Sim. Hoje é feriado em Guaxupé, inclusive. Que é feriado lá em Guaxupé. É. Mas também não tem nada a ver com o feriado também de Guaxupé, né? Porque aqui a nossa chama, né, Santa Bárbara. A nossa é Santa Bárbara. 4 de dezembro. É, que é 4 de dezembro. E então o Braga resolveu, assim, no. Vamos apresentar, estrear a banda no dia 15 de setembro. Então, mas aí como é que a história da banda? O Braga falou, vamos montar uma banda? Como é que não, então, o Braga não é daqui, ele é de São Gonçalo do Sapucaí, que ele era, né? Que ele faleceu em 1990. Mas ele veio pra cá em 83 e não conhecia com ninguém aqui. A mulher dele era daqui. Que é a ligação que ele tinha era esposa. Que é a irmã do Tininho da Caixa, né? Sim. É. Então ele era telegrafista do Correio, e ele e a mulher também trabalhavam no Correio. Então eles aposentaram os dois e vieram morar aqui. Aí ele me encontrou lá na biblioteca municipal, que eu não saía da biblioteca, que era lá no centro. Era do lado? Não, que era no cinema, né? Era do lado. No centro do cinema. É. Era no quintal da casa do Toninho. Que é 1983, né? Isso. Aí então ele bateu num papo, que eu tinha muita amizade com ele, que eu fui amigo dos filhos dele, né? Quando era criança. Então aí bateu num papo com ele lá, então ele virou pra mim, eu queria montar uma banda de música aqui em Guaranésia. Você me ajuda? Bom, ajuda, claro. Eu gosto de banda de música, né? Então quem que é os músicos aqui? Foi, aqui tem o Décio. Tem o Tavinho Pasqualini, tem o Sebastião Pelaquim, ainda estão vivos ainda, né? É. São os que estão vivos. Faz, né? Tem o João Madeira, né? Que também tocou na banda do Pedro Fontoura, que é os músicos que tocaram na banda do Pedro Fontoura. A banda do Pedro, né? Fontoura, ela tá falando lá de trás mesmo. É, que é de 1940. Isso, banda, década de 40, 50, né? É 40, ela foi fundada em 40, 1940. Né? E até acho que 1960, não sei se é 60 ou 70, não estou lembrado. Durou bastante agora. Tempo, né? É, até tem um documentário dela lá. E, bom, então vamos montar a banda. Aí vamos atrás lá do João Madeira. Vamos começar pelo João Madeira. Aí falamos com ele, tudo gostou. Aí convidamos lá a turma, né? Que é o Décio, né? O Sebastião Pelaquim, o Savinho Pascoalino, né? Que é o pai do Minua, né? Então convidamos eles, então formamos. Começamos a fazer reuniões. A banda estava formada. Fomos fazendo reuniões, tudo isso em 83. Aí fundamos a banda. Mas fomos tocar só em 84. Certo. O dia 15 de setembro que fomos tocar no. Fomos estrear lá no Coletinho de no baixo. No dia 15 de setembro de 1984. 84. Foi o dia que vocês marcaram. Opa, vamos estrear a banda então na véspera do aniversário de Guaraná. Exato. Aí, como é que foi essa primeira apresentação? Deu tudo certinho? Deu tudo certo. Então, antes disso aí, então começamos a ensaiar. E não tinha quem tocasse prato na banda. A banda sem prato ia ficar muda. Eu, quando era moleque, eu ficava ouvindo o Torraca tocar prato. Eu acabei gostando do prato. Eu posso, às vezes, pegar o prato, se tiver um pra me ensinar. Aí o Tavinho falou, então eu te ensino você tocar prato. Aí quando eu, no primeiro dia que eu fui me ensinar, ele ficou doente. Puxa. E tinha uma semana só pra me aprender que a banda ia estrear, né? Aí eu falei, bom, então eu vou aprender sozinho mesmo. Aí comecei assim, batendo no prato, assim, foi indo. Aí foi, bom, eu vou ficar na banda até aparecer um que gosta de prato. A hora que aparecer um, eu entrego o prato, ele sai. Aí vai pra 34 anos. Foi ficando. Tá aparecendo. E tá esperando até hoje, né, Daniel? Tô esperando até hoje. Há pouco tempo apareceu lá na escolinha, porque agora tá tendo uma escolinha da banda. Sim. Porque nós tivemos. A primeira escolinha foi até o Braga, que eu e o Braga fizemos a escolinha. Fomos lá no grupo do Inácio, arrumaram uma sala pra nós lá. Nós tinha 50 alunos. 50 alunos? 50 alunos. Mas isso foi logo no comecinho da história da cooperação. Lá nos anos 80, hein? Porque a banda já estava montada, né? Certo. Isso foi em 1985, 86. Foi logo no início mesmo. Aí montaram a escolinha. Dos 50 alunos, formou 3. Porque a música é muito difícil. Eu falo que é mais fácil aprender a letra japonesa do que aprender música. Né? Porque a música ali tem aqueles risquinhos, tem uns pimbo, vale nota, o risco, tem a linha, parece que é 4 ou 5 linhas, então a cada linha vale uma nota também. Então é difícil a pessoa decorar tudo aqui. A pessoa tem que gostar mesmo. Tem que gostar muito e querer aprender mesmo. Mas todos que entraram e fizeram parte da banda se tornaram grandes músicos, né? Essa juventude aí que veio, tô falando isso por causa do Emerson Navarro, nosso companheiro aqui. Ele é da segunda geração já. Da segunda escolinha. Ele já é do tempo do Braga. Do Sodécio, né? Porque aí o Braga foi morrendo, foi em 90, né? Esse foi o momento mais difícil da corporação, o falecimento do seu Braga. Naquele momento ali, vocês falaram assim, opa, e agora? Como é que a gente vai continuar? Ele em vida, quando ele estava. Porque ele tinha angina. Ele tinha angina. Então, quando ele já estava muito doente, ele já passou pro Décio. Passou a banda. Tocando. Porque a banda não tem dono. Acabar tudo, a gente tem que dar os instrumentos para uma entidade. Isso nunca vai acontecer, porque a banda agora, com essa nova geração que está chegando aí, vai durar eternamente. E você tem percebido, eu vi umas fotos, ô Toninho, no pessoal, acho que no Facebook eu vi, muita gente jovem, né, interessada em fazer parte dessa escolinha, né? Tem. Quando você entra lá, que você vê essa meninada, você se lembra dessa época do Inácio lá com 50 alunos? Lembro. E dá pra com pouco tempo, né, de aulas aí, já dá pra ver que dali vai sair bons músicos pra corporação? Eu acho que vai, porque nós estamos com 15 alunos, temos 2 meninos de 10 anos, um tá tocando trompete, outro trombone, tá indo bem, eles têm vontade de aprender mesmo. E temos rapazes, e tem duas garotas também. Duas garotas. Uma já comprou até porque ela vai tocar a flauta, comprou até a flauta pra ela. Então já tá muito interessada. Como é que chama? Eu esqueço o nome dela. Ela é irmã da Cacilda. A Carol. É, Carol. Ela já comprou até a frota pra ela, né? Já tá fazendo parte. É. Eu pensei que era proibido mulheres na corporação, então não. Não, não, não. Não. Porque não houve o interesse, né? É. Tem banda mista, tem banda que é com mulher, com homem, tem banda só de mulher também. Mas na história da corporação musical Santa Bárbara, a gente nunca teve mulheres desde 1934. Não, é a primeira vez que vai ter. Se formar elas. Mas eu acho que vai formar. Vai se formar esses 15 que estão na banda, nós vamos ter em dezembro. Já vai poder estrear a banda. Vai ter 23 músicos. 23 músicos? É, porque nós estamos em 8. Com mais 15 dá 23, né? Que coisa! É. Mas vai ficar maior do que a banda de Passos. A banda de Passos tem 18 músicos. Mas tem um número ideal para uma banda, Tony? Ou não? Não. A banda é assim: é de 10 músicos para cima já é banda. Agora, se não for de nova pra baixo, não é banda, mas... Aí não, aí já é um conjunto. É um grupo. É banda de 10 pra cima, né? A partir de 10 já já se forma uma banda. Quem tá participando? O Thiago Gibrin tá participando aqui. Antônio Cláudio, quero mandar um abraço aí pro Toninho, pra toda a banda. Eu sou um dos três da primeira escola liberada pelo Maestro Braga. É o Thiago. Exato. Foi ele, o Neymar. E teve um moreninho que eu esqueci o nome dele. Thiago vai nos ajudar, se você lembrar aqui, Thiago. Lembra o nome do terceiro aí, desses três aí. O Thiago, Neymar e mais um. Mais um. Se o Thiago lembrar, ele vai nos socorrer aqui, vai nos salvar. Cleonice tá parabenizando aqui a banda, a Corporação Musical Santa Bárbara. O Aguinaldo também tá parabenizando a corporação. Marisa também tá mandando mensagens, parabenizando aqui a Corporação Musical pelos 34 anos. A Bia Lima tá dizendo aqui que Antônio Cláudio, amo a tão chamada e adorada bandinha de Guaranésia. Quando ouço, lembro de minha mãezinha que sempre nos acordava às 4 da manhã no dia de Santa Bárbara para ouvir o som divino. Diz aqui a Bia Lima. Essa questão da corporação fazer parte das madrugadas do primeiro dia de festa, né? Vem de quando? Vem desde o início, Toninho? Então, desde o Pedro Fontoura, que já desde tinha, né? Desde o Pedro Fontoura. Que fazia agora, só que fazia tudo a pé, né? Tudo a pé. Agora depois arrumaram caminhão, aí com caminhão eu não ia, não. Porque eu sou alérgico a perfume. Então aquele óleo do caminhão me ataca o fígado, aquele cheiro do óleo, cheiro, né? Então o caminhão, como vai devagar, a fumaça vai tudo pra canceria, né? Tudo pra banda. Ó, o Thiago tá nos ajudando aqui, é o Ronaldo. É, Ronaldo filho mesmo. Do saudoso senhor Clóvis, família de músicos, né? Irmão do Israel, né? O trio era Thiago, Neymar e Ronaldo. Vocês que ficaram, né? É isso daí. valeu, obrigado, viu, Thiago, pela participação. Toninho, a gente vai fazer uma paradinha pro intervalo comercial, depois a gente vai voltar aqui para falar mais da Alvorada, para falar da tal da Retreta, que quero saber o que é Retreta, a gente já estava falando aqui no intervalo. A gente vai conversar mais com o Toninho daqui a pouquinho, falando sobre os 34 anos da Corporação Musical Santa Bárbara, hoje às 20 horas. Às 20 horas, que foi a primeira Retreta, por exemplo. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É Destaque, está no Expresso. Já estamos de volta aqui no programa Expresso, e como é bom conversar com o Toninho, né? A gente vai conversando aqui e vai descobrindo outras histórias. Por exemplo, a gente estava comentando aqui no intervalo, né, Toninho? A gente estava falando da época da banda do Pedro Fontoura. Se ela terminou mais ou menos nos anos 60 e a corporação musical só veio existir nos anos de 80, né? Em 84, para ser mais preciso, o Guaranés ficou quase 24 anos sem banda. Aí o Toninho já falou: não, Toninho Cláudio, teve outra banda nesse intervalo aí, né? Que banda foi essa então? Então, o Nicolino formou uma banda. Então era ele, tinha o Alfredo Laudati, tinha o Boi, o Mindua, o Tavinho, E mais outros aí que eu não lembro, que era uma banda até pequena, né? Eu não acompanhei muito essa banda, não. Mas durou pouco também essa banda. Não sei por que parou também. Mas então, nesse período de 24 anos, o Guaranésia teve a sua banda. Ainda tem essa banda. Muito, mas teve essa banda. É, tem essa banda, é. E aí a corporação musical surge, então, nos anos no ano de 1984, com a Retreto. O que, que é a Retreto? Explica pra gente. Então, a Retreto é o que a gente faz, é um show que a gente faz no coreto, né? Sim. É um show. Então, é um show Retreta, que se chama, né? Retreta. É, chama Retreta. Você, né, pesquisou porque tem esse nome, Retreta? Não, não, não. Não, eu nunca procurei saber também, por não. Por que chama Retreta? Também nunca vi, mas eu acho que é isso, um show, né? E é impressionante o quanto a banda, por falar em questão de banda, de elogios que vocês recebem das outras cidades, se vocês se incomodam, se chamado de bandinha, de não, bandinha, não, pode falar bandinha, pode bandona, qualquer coisa. Você não importante bandona. Chama nós, né? E vocês se apresentam em várias cidades, né? É, exato. Por exemplo, eu vejo sempre que o pessoal de Guxupé vem aqui, rasga elogios pra você, lá o Buled, pessoal de Guxupé. Vocês todo ano tá no carnaval de Guxupé, já virou uma tradição, né? A gente ganha pouco, mas vai, isso mesmo. Eles pagam muito mas pouco, mas a gente vai. Mas diverte. A gente gosta de, vai pra divertir mesmo, né? E em outras cidades? Você, hoje, com esses 34 anos, quais cidades vocês já se apresentaram? Já apresentamos, já, bom, fomos Belo Horizonte, fizemos o centenário lá, né? Foi sem banda lá, foi em 1997. Mas tivemos, já tocamos em Seburgo, nós tocava todo ano em Seburgo. Só esse ano não foi porque montaram uma banda lá agora. Aí. É a banda Fortaleza. Já tinha essa banda Fortaleza. Voltou. Aí parou, agora montou de novo, né? Até inclusive tinha alguns integrantes de Arceburgo na banda aqui. Teve uma época que tocava aqui, né? É que eles mudaram para Campinas. Ah, tá. Esse rapaz novo que estava trabalhando na fábrica de celular lá em Campinas, resolveram mudar para lá, porque ia ficar para lá e para cá. Aí não dava certo. Então agora nós estamos trazendo de Monte Santo. Monte Santo é um coreto, até tocamos já no coreto lá de Monte Santo. É um coreto bom, grande, né? E não tem banda. Tem música e não tem banda, né? Tem música e não tem banda. Não tem banda. Pena, né? Tocamos uma vez lá, não sei como é que foi lá que tocamos lá no coreto. Mas, ô Toninho, com a banda então já viajou bastante. Já tocamos lá. Essa é que tocava todo ano, né? Fazia alvorada, festa, tudo lá. Tocamos lá Monte Santo, tocamos lá em Igaraí, fomos duas vezes lá em Igaraí também. E tivemos lá na. Aqui, como é que chama? Ali não tem as engenharias lá. Juruaia? É Juruaia. Também já tocamos várias vezes, lá em Jacuí. Tem Jacuí, o coreto é pequenininho, eu fiquei durante fora do coreto, não cabia eu. Ô, Toninho, aqui, ó, a Regina Conceição tá parabenizando vocês, viu? Certo. A Rosa e o Derval também estão ligados lá, estão parabenizando vocês, toda a banda. Então, o Derval tocou muito tempo com nós também. Fez parte, né? Bastante tempo, né? Sim. Tocar bem caixinha. O Rodrigo tá ouvindo a gente. Tony Cláudio, o Retreta tem a apresentação da banda de música em praça pública, né? Tá dizendo aqui o Rodrigo, que hoje é o professor, né? É o professor de música. O Rodrigo e o Márcio. É o Márcio, os dois. Eles entendem tudo, mas eles sabem tudo sobre música, né? O Rodrigo, ele pega, porque nós toca agora muita música MPB, né? Toca sertanejo, mambo, toca jazz, toca tango. O tango, é interessante que o tango não tem prato. Eu consegui colocar um prato no tango, né? Mandar pros argentinos lá, eles vão ficar loucos. O prato é um instrumento interessante. O prato, ele é. Para quem toca por música, é facinho de tocar. Agora, para quem toca de ouvido, é o instrumento mais difícil que você tem. Que você tem que fazer arranjo. Conforme a música, você tem que fazer uns arranjos para encaixar o prato. Foi que eu fiz um arranjo para poder encaixar o prato no tango. Com 34 anos de experiência, vai descobrindo os macetes, né? Então, no prato lá eu toco de tudo. Eu faço o samba, faço tudo. Ô, Toninho, mas mudou muito essa questão musical da banda, lá de 84, quando vocês iniciaram para agora? Porque, por exemplo, agora você acabou de falar para mim que vocês tocam de tudo, né? Sertanejo. Mambo, tudo bem, já é da época lá, mas essa variedade musical acabou aumentando com o tempo, com o passar dos anos? Então, naquele tempo nós só tocava dobrado. Só, né? É só dobrado, não tinha. Que era meio que com tinha, padrão não, das bandas, né? Que é o dobrado. Mas a banda ficou dobrado, a banda tem que ser grande. Nós não podemos tocar dobrado, nós toca dobrado, igualmente fica difícil. O dobrado tem que ter clarineta. Tem que ter no mínimo 4 clarinetas. Uma só não dá, tem que ser é 4 o mínimo, né? E tem que ter trompete. Porque eu, aqui no prato, conforme a música, tem hora que eu acompanho o trompete, tem hora que eu acompanho a banda inteira, tem hora que eu acompanho o bumbo, tem hora que eu não acompanho nada. O prato é interessante isso aí. Então você tem que gostar muito para poder tocar pra fazer, o prato. Para tocar senão, o prato senão estudar música. Sim. Que até as partituras para prato também. Ô, Toninho, mas aí quando que essa evolução lá da que vocês tocavam dobrado para a entrada dessas novas músicas aí, para começar outros ritmos, outros gêneros musicais, quando é que você aconteceu? Então, foi quando o Rodrigo começou a. O padre Rodrigo. Porque nós só tocava dobrado, até na época do décimo mesmo, era só dobrado. Aí entrou o Rodrigo, aí começou, aí falou, vamos pôr mais essa música aqui. Aí começou, ele mesmo que preparava, via pelo computador, tudo, né? E foi encaixando. Agora nós tocamos mais música popular. E acabou virando uma tradição, e muito bem. Né? E foi bom, porque os jovens começaram a gostar da banda. É dobrado, não é todo mundo que tem dobrado, né? Os jovens mesmo não entendiam nada de dobrado, né? É só os antigos. E isso acabou chamando mais jovens para fazer parte. Começou a chamar os jovens. Que legal, aí, muito bacana. Ó, tem mais gente mandando abraço aqui, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui. Marlene tá parabenizando vocês. Aparecida também tá mandando um abraço aqui para vocês, tá parabenizando. Patrícia também aqui tá mandando abraço, parabenizando. José Samuel de Guaxupé, adoro quando a bandinha vem em Guaxupé, tá dizendo aqui. José Samuel, tem que aumentar o cachê deles aí, viu, José? Vamos falar com o Marcos Buled aí. O Edinho também tá mandando um abraço aqui pra vocês. A Valdirene também, né, de Guaxupé, manda um abraço aí pra todos da Corporação Musical. Hoje é feriadão lá em Guaxupé. O pessoal tá curtindo o feriado e ouvindo aqui o programa, né? Um abraço aí pra todo o pessoal de Guaxupé, que nos prestigiam aí com essa enorme audiência. Ô Toninho, hoje a gente tem então as aulas da Corporação Musical Santa Bárbara. Os meninos que queiram fazer parte da banda, ainda dá tempo? Agora é só nova turma, só pro ano que vem? Não, agora como tem que esperar isso aí, acabar isso aí primeiro, formação, né? Dessa, porque senão aí mistura muito, aí fica o pessoal que tá começando, né? Quem já começou, né? Então agora é só pro ano que vem, só próximas só turmas. E com a ida de vocês, deve estar fazendo aqui uns 3, 4 meses pro ginásio, deu uma melhorada também, né? Questão de ter uma sede ali. Foi bom. Instrumentação, não Toninho, tá tudo em dia, corporação? Tá tudo bem. Tá faltando alguma coisa, né? Eu queria comprar um prato, né? Tá faltando prato. Prato é fácil. Prato é fácil. Não, difícil. Tô brincando, é difícil. O prato bom é difícil. Então, o melhor prato é o turco. Ele é turco. Ele é feito de cobre, bronze e ouro. Tem até ouro nele, pra dar o som. O preço disso deve ser um absurdo. Na época do Braga, isso foi em 90, foi em 88 mais ou menos, nós apressamos, custava 2.000. Bicho. Na época, naquele na tempo, hoje é que são 10. Porque tem ouro, né, no meio. O preço disso levou. Então nós temos o prato, eu toco com dois tipos de prato. Porque o prato que nós compramos em 85, é um prato grande, ele custou na época 500 cruzeiros. Era caro 500 cruzeiros. Nós fizemos, eu e o Braga fizemos uma rifa de um radinho, compramos um radinho de pilha para fazer a rifa para poder comprar o prato, né? Para comprar o prato. Acabando não tem dinheiro, não ganha nada, nós tocamos de graça. Mas esse prato já está aposentado. Então, um prato quebrou, porque ele trinca. Com o passar do tempo, né? Ele vai assim, aí vai aumentando e quebra. Então ficou um só. Aí o Décio comprou um par de prato, mas não era igual esse antigo. Aí eu pego um dele, eu peguei um e toco com o outro. Então eu toco os dois. E dá um som diferente também? E dá um som melhor. E, mas o som fica diferenciado? Por essa questão não, de ser não, dois práticos? Não, não, não muda fica. Nada. Não, é muito pouquinha coisa. É, né? Só quem tem um. É mínimo, né? Muito sensível. É, a pessoa tem que ter mesmo. Ouvido muito bom. Pra perceber. Que nem eu tenho ouvido muito bom pra música. Por isso que eu tô te perguntando, porque eu imagino que deva dar uma diferença, né? É, até quando uma pessoa erra uma nota lá, eu falo, você errou uma nota. Já percebe? Eu tenho um ouvido muito bom pra música, né? E você tá ensinando essa meninada também com essa não, prática? Não, de vez não. em quando você vai lá dar umas dicas, palestra? Não, eu vou lá só dar uma porque não tem ninguém tocando prazo, né? Vai dar um pitaco pra dar uma olhada como é que tá as aulas? É, de vez em quando eu dou uma olhada lá pra ver como é que tá indo lá, né? E como é que vai ser comemorado esses 34 anos? Vocês vão tocar por esses dias? Ou, não, então, vamos tocar só no desfile amanhã. No desfile, amanhã vocês vão estar lá firme a partir das 16 horas. É, né? Nós vamos descer. Nós vamos tocar três samba. A música não é samba, não, né? Fizemos em samba pra ficar mais alegre um pouquinho, que a música é meia lenta. Tem uma música da Anitta. Vocês estão tocando até a Anitta. Você já imaginou o Toninho Pensador tocando a Anitta? Não, tem muito break. É cheio de break, né? Então tem que prestar uma atenção danada na música, né? Muita gente às vezes pensa que eu tô aqui lá no coreto, lembra? A banda assim, eu fico na frente, né? Pra me ouvir melhor. Aí eu fico olhando pro povo. Meu povo pensa que eu tô olhando, eu não tô vendo ninguém que tá lá. Eu escuto mais no ouvido, né? Esquerdo. Então eu fico ouvindo a banda aqui. Tô assim pra poder ouvir, né? Então amanhã teremos Anitta, o desfile. Vai ter Anitta, vai ter o próximo de Raça Negra também. Raça Negra. E tem a outra lá que eu esqueço. São três músicas que vocês vão se apresentar. A Anitta nós vamos descer tocando, depois ela muda pra outra, aí passa pra outra, e depois nós vamos chegar lá embaixo, lá no palco. Do palanque. Aí nós soca a Anitta de novo. A Anitta. Deve ser a paradinha da Anitta, né? É. Imagina que deve ser. Mas é bacana essa da Anitta. Aí tem um nome lá, eu esqueço o nome. Deve ser Paradinha, mais conhecida. Paradinha. Não, não é Paradinha, não. É outro nome. Você tá por dentro das músicas da Anitta, Toninho. É outro nome. Toninho, queria parabenizar você, viu? 34 anos. Queria muito que o senhor viesse também aqui no programa, né? Mas o Décio é meio devagar. O Décio falou assim: rádio eu não gosto, Antônio Cláudio. Eu não gosto de dar entrevista. Chamei o Rodrigo também. O Rodrigo que tem vergonha. O Rodrigo também falou. Eu falei pra mim, vergonha do que? Senão ninguém tá te vendo lá, ué. Se for televisão, tá certo, mas não é televisão. Mas o Rodrigo já tá mandando aqui, tá ligado lá no programa. Antônio Cláudio, Você ligar. Partiu Meu Coração, é a música que eles vão estar tocando. Essa aí né? Você Partiu Meu Coração, essa é da Anitta, não, né? É da Anitta. Anitta e Negro do Borel, é isso mesmo. Anitta e Negro do Borel. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí. Convidei o Rodrigo também, mas o Rodrigo também foge de rádio. É igual eu fujo de festa, de palanque, e eles aqui fogem de microfone, mais ou menos assim. Toninho, eu queria parabenizar você, viu, toda a banda, toda a corporação musical Santa Bárbara, primeiro por levar o nome de Guaranésia, né? E ser tão querida, pessoal, eu acho que vocês talvez não tenham noção do tanto que as outras cidades, que o guaraneziano gosta, mas que as outras cidades também gostam. Gosta, né? Da bandinha de Guaranésia. Mesmo, gosta muito de banda. Até tem um locutor da rádio lá, da Rádio Clube. Da Rádio Clube. Eu tava dando os parabéns pra ele no programa que ele fez lá, porque eu escuto muita rádio, né? Sim. Não é só daqui não. Eu tenho 19 rádios, né? Mas um só que pega 60 FM, só um. Os outros é só pega a Passa da Ilha, né? Então que tem rádio que lá. Eu tenho rádio lá na cozinha, só pega a passaraída. Aquilo lá, minha empregada chega lá, já liga o rádio. Já vai ouvir, né? Ela pega o seu programa e pega o do Alexandre. Do Alexandre. Aí eu fico ouvindo lá também. Então tem rádio no banheiro também, só pega a rádio. Então todos os quartos lá tem rádio, né? Esparramado. É só na passaraída. Só um que pega 60 FM, que é o rádio mais antigo que eu tenho lá. Os novos não pegam, os novos são chinês. Chinês só pega pra sair. Mas foi o Miguel que mandou fazer assim. Deve ter Miguel sido. Miguel Filho já mandou, conversou com o chinês lá, vocês vão só sintonizar 103. Qualquer lugar do mundo só pega a passa daí. Passa daí, né? Tony, brigadão pela participação, viu? Eu quero agradecer também a todos que mandaram os parabéns aí pela rádio aí. O pessoal gosta demais da bandinha, né? Obrigadão, Toninho. Valeu. E eu espero que o Toninho volte aqui numa outra oportunidade, porque o Toninho provavelmente deve ser o guaraneziano que mais conhece a história de nossa cidade. né? Tem muita 76 anos de Guaranésia. Mas já pesquisou muito, né, Toninho? É. Pesquisa muito, gosta de história, conhece muita coisa. E qualquer dia o Toninho vai voltar aqui pra gente contar um pouquinho mais de história. A gente vai contar lá da Praça do Povo que dava a volta no jardim. Então, tá vendo? Ah, vamos deixar isso aí pra próxima, então, Toninho. Obrigado pela participação, viu, Toninho? Grande abraço, vamos sucesso lá no desfile de amanhã. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.